think, really. Think, not the hopeless. Ondas médias, 580 kHz, 10 mil watts de potência, ZYF 904, ondas tropicais, 47,55 kHz, 1000 watts, a emissora do Brasil.